ZYH 622, Rádio Difusora Vale do Curu, AM 1560 kHz, com estúdio montado à Rua João Versosa, número 60, Centro, Pentecoste, Ceará. Uma emissora do Grupo Avelino Forte de Comunicação.